Agora pra você, Magnífico Ouro Negro é a fera mais temida das aparelhagens. É poli poli no compasso da menina, vem a pique, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, pega ela rebola, me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar. É poli poli no compasso da menina, vem a pique, ela te ensina como é pra rebolar. É minha grande amiga Bianca, ela, um abraço Bianca. E a galera toda grita quando começa a cantar. E aí, chuchu? Rebola, beira, rebolina lá na beira. E aí, chuchu? Leda, não pare de rebolar. Rebola, beira, rebole lá na ladeira, rebolando fora, leda, não pare de rebolar. Banda, banda, banda, voo livre. Aí, Santinha, João Ouro Negro, já invadindo o Caribe. Agora vem e vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. E agora vem e vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. É poli poli no compasso da menina, vem a pique, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, pega ela, rebola, me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar. É poli poli no compasso da menina, vem a pique, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, prega, ela rebola, me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar. Rebola, beira, rebolina lá na beira, rebolando, bora lenda, não pare de rebolar. Rebola, beira, rebolina na ladeira, rebolando, bora lenda, não pare de rebolar. Rebolina lá ladeira, rebolando, bora lenda, não pare de rebolar. É reboladeira, rebolina lá na ladeira, rebolando, bora lenda, não pare de rebolar. Ouro Negro e o bonde das marcantes. Ouro Negro. Ouro Negro e o bonde das marcantes. Sucesso em qualquer lugar. Vera, chegou! Chegou, o som do povo começa a posição. O poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Todo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no Ouro Negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor e o comando é dos DJ Brás. Oh, só quero dançar. Vem assistir o calor, é só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no Ouro Negro dançar. Hoje vou no Ouro Negro dançar. Sem qualidade de som, Ouro Negro você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. A fera chegou. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no Ouro Negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Eu só quero dançar. Venha sentir calor. Esse Ouro Negro é. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no Ouro Negro dançar. Hoje vou no Ouro Negro dançar. Vem, meu bem, Ouro Negro vem. Vem, pode vir, vem. Vem, meu bem, Ouro Negro. É a nossa segunda começando. É o Ouro Negro. Meu Ouro Negro. Oh, oh. É o Caribe Show! Eu vou pro Ouro Negro dançar. Fique bem, fique bem, fique bem, fique bem! aqui do lado direito. E aí, meu parceiro Diego? O seu sapinho também tá todo mundo aqui. Começando aqui pelo Caribe. E os garimpeiros invadindo. Príncipes do brega, estrelas do príncipe. Sinceros e sinceras, todo mundo azará. Príncipes do príncipe. DJ Garga Minha, fazendo a alegria dos domadores da fera. Bad boys, bad girls, sindicato, cachorrões, gaviões do fiel. 100% príncipe, tecno príncipe. Galera príncipe, os talibãs a detonar. Batida desse som, quem comanda a galera é o mundo pode som. DJ Jango ajudando, fazendo você do céu. Deixa eu abraçar forte com o carinho aqui, minha grande amiga Lari. Já bacana presença aqui pelo Caribe e companhia do seu esposo. Vem, Lari! Chegou para ficar, pra fazer você dançar. DJ Jango no comando. Meu amigo Atila Promoter, um velho aguarda. Já na área, aquele abraço, Atila. Tava com a gente ontem lá em Quaraci. E hoje ele veio. Amanhã tem bloco Águia de Ouro. Só sucessos. Agora você vai dançar. É o pote som. As melhores balas. DJ Jango vai tocar. Pote som. Só sucessos. Agora você vai dançar. É o pote som. A melhor aparelhagem do estado do Pará. Lúcio CDs. Uau! Hey DJ, play a song. DJ DJ Garga, play a song. DJ Garga, the hottest dance club in Brazil. DJ Garga Minha. Meu parceiro Marajó do 40, já bacana presença aqui pelo Caribe Show. Fala aí, Marajó, o prefeito do 40. Meu parceiro Maurício também tá aqui comigo. E aí, Maurício? É o Mauricinho de graça. Toda minha equipe é pronta. Print a frente com a fera. Beijo, meninas. Está começando na manhã. Vamos lá. André. DJ André. Alô, Alan Show! É você aqui na fera, maninho! Ela acordava sua cara amarrotada. Não tomava banho de mucura, ela cheirava quando ela acordava a sua cara. A sogra da Jamila, Jamile, tomava... hoje tá de aniversário. Vem, Jamila. É lavadeira. É, é. É lavadeira. É, é. É lavadeira. É, é. É lavadeira. É, é. Mexe, mexe. Mexe, lavadeira. Mexe, mexe. Aí. E mexe, mexe. Mexe que tu fede até demais. Os potentes do brega. Mexe, lavadeira, vai. Vai que vai que vai. Mexe que tu fede até de Bruno Beloso. Quando vai pra festa, gosta de aparecer. Sua cara é tão livre, dá vontade de correr. Quando vai pra festa, gosta de aparecer. Sua cara é tão livre, dá vontade de correr. É lavadeira, é lavadeira. É lavadeira, é lavadeira. É lavadeira, é lavadeira. É lavadeira, é lavadeira. É lavadeira, lavare, lavare, leda. É lavadeira, lavare, lavare, leda. Banda Voo Livre. DJ Gaga Minha. Gravando ao vivo com Lúcio Celes. Essa noite eu vou sair. Vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana é no gatão. Fim de semana vou zoar. Como é que é, maluquinho? No papo desse vou estar. Pensando em breve, você não vai querer. Nosso grande amigo Enio Santos comemorando o seu aniversário aqui no camarote. É o Boteco do Enio. Atendimento sempre especial. As apimentadas. Alô, meus humildes. Apimentinha. Apimentinha. Yeah. Apimentinha. Yes. Gleice, Rose, todo mundo endoidando aqui pela fera. Um abraço, alô minhas manas. Ratinho de Marituba, fala aí, Ratinho. Papi Dance. Papi Dance. Papi Dance. Papi Dance. Papi Dance. Papi Dance. Olha o meu parceiro Vitor Show. Fala, Vitinho. Aqui do meu lado direito, derramando baldes e baldes de cerveja. Daquele jeito. Papi Dance. É a barbearia que faz acontece no bairro do Jadeirão. Ele companheiro da sua primeira dama. A Tatazinha também tá na área. Vem, Tatá! Um abraço, Kate! Você fica à vontade, se diverte pra valer. Acompanhado ou sozinho, você pode escolher. A diversão é garantida e vai até de manhã. Você quer curtir tranquilo? Vem pro Caldeirão do Alan. Toda minha equipe CDC, aqui do meu lado esquerdo, aquele abraço pra vocês, galera de Coraci, é a minha CDC. Toma, que toma, que toma, toma, toma, toma. Sony Brasil. É banda puta, Roma Arari. Tranquilo, vem pro carro. Hoje é o mijo do filho do Diego Azevedo. Minha gente, vamos lá. E a galera no 12 aqui no Caribe. Uhul. Então, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar. Tamo, tamo, tamo, tamo. Aí, DJ Gargaminha. Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vão dançando com a gatinha, colado, testa com testa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal. Uma festa comandada pelo dragão ideal. Dança, balança, agita que é legal. A festa é mais bacana, se cobrar. Dança e balance. Dança, balança, agita dança, que é balance. A festa é mais bacana, se cobrar ideal. Meu parceiro Mauricinho Abusado. É os nossos camaradas. Fala, Mocegão, Hi-Fi. Tá todo mundo aqui no Caribe. Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vão dançando com a gatinha, cola do testa. Cheguinho da Cidade Nova. Tá, um abraço, Cheguinho. Legal, numa festa comandada. Alô, meia seca, Frisa. Fazendo caqueado. E aí, eu mostrei só começando aqui pelo Caribe Show. Gargaminha só esquentando. Já já tem o DJzão Braz. Tem Joãozinho, Rione, Punk. Enquanto isso, o Absoluto vai mandando ver aqui no Caribe. Parceiro Ailton, lá da B Saúde, meu amigo Júnior, 16 toneladas, e aí o Wellington. É um combinado que já vai tocar, ao isso é esse de arrepiar, o som de qualidade esse valor. Banda Voo Livre. Agora, fantasma, Potinho. Fantasma, Potinho. Feliz aniversário aí pra Camille. Tá de beijo hoje, parabéns Camille. Você balançar, eu tô na Ibetinho que a galera quer dançar. Tá ali pertinho, você que pediu. No ponto sou de Belém para o Brasil. Competência e profissionalismo ao seu dispor. Agora amor, vem ficar comigo. Te quero onde for, não sei viver nessa solidão. Hoje eu vou sair, preciso ter DJ e som. E o DJ Juninho até do... Toda a minha CL do Bengola. Olha a minha CL do Bengola, Janara. Fala, Julião. Vem, Julião. Tu és fogo. A garra da fera. Faz! Agora vou. Vem curtir esse som. Arrasa com o super pop. Vem curtir esse som. Arrasa com o super pop. Então me diga por quê. Me diga por quê. Não pensa mais em mim. Diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Atenção, proprietário aí do carro, você da placa JBS 6325. Por gentileza, comparecendo lá na parte externa da festa. Só se for agora, seu carro tá sendo guinchado. Sai contigo e não pensa mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você... Foi. E não puxou em nosso amor. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Pega da Jumiga Cíntia. Da noite. A loirinha da fera. Beijo pra você, Cíntia. Pega da Jumiga Ingrid. A japa da fera. Alô, Ingrid. Gordinho, meu amigo Alan Show, Vitor Show, é o nosso garoto show, toda a minha equipe Show do Una, um abraço! E a gente só começando no Caribe! As meninas sem noção, toda minha equipe sem noção também já marcando presença aqui pelo Caribe. Vai começando, tá marcante, do jeitinho que os garimpeiros dão valor. Como é que foi, Lari? Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Volte pra mim. obrigado, minha família Rota do 40. Um abraço pra você. Hoje é o mijo do filho do Diego. Tudo que a gente de Grê. Sucesso.